enxuga suas lágrimas agora. Ele já mudou o fim da sua história. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado ao te ver assentado a mesa. Jesus enxuga suas lágrimas.